398, autorizada a final do seu circuito em elétrica que vem, para localizar 2, esquerda, proa, com 4, reporte estabilizado. Confirma a proa, muito baixo. Esquerda, proa, 145, reporte estabilizado. Esquerda, 145, reportará estabilizado, gol na 398. Ali mantém, cabeceiro no zero. On the ground at 22, leaving to the right, call 121, decimal 9, good night. 1219, good night. Caos com uma, dúzia nós. A livra decolagem, pistão no zero, voo no 88. No 077, hold position. Hold position, roda 077. Contact. We are on the Ocean 6310, runway vacated. Roger, Ocean 6310, taxi via Alpha, hold chart of Juliet. Taxi via Alpha, hold chart of Juliet, 6310. Seca. Graças. 85 da Colove 24, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite, grato. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 885, tá na saída da Eoleda, cruza 1500. Vou no 885, contato radar na decolagem, super nível 300 na saída da El, após letra direto brilho. Subindo 360, voa da El, Leda e direto bridge, gol no 885. On the short, final row 10. 077, after the traffic has passed, clear the line up in the weight, threshold 10. Salvador, sendo identificação, Você para no nível 050 na chegada máxima, altímetro no 021. Ok, vai ser para 50, autorizaria a prova de turno, dá presente? Autorizado. Dato. 121 decimal 9, boa noite. Direita, solo. Boa noite, 2, 3, 2. Muito boa noite, é o voo 1398, livrando. 1398, Alfa, mantenha antes da Juliette, boa noite. Alfa, mantenha antes da Juliette, voo 1398. 170 degrees with 10 knots. Canta 0703, patai camada, é 10. Web 5827, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorização para Natal, pronto, cópia, até 3662. Gente, 3662, um minuto, cópia. São Francisco. 6310, ground. Yeah, go, man. Okay, observe the traffic from your own company starting pushback by your left after Juliet 2106. Roger, you got that traffic here then. From my company, they continue my tax 206 and 6310. On board at 28, call 119 decimal 8. Have a good flight and good night. That's a good evening. Condor 077 out of Condor 600. Condor 077, radar contact departure platform at level 310, book departure, the platform condition. Condor 077, verify the retrieve on 0, book departure and seat. Sim, 7-0 autorizado para Natal, via Upper Zulu 1-0, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Puka, transição de par, o controle 19-8 e o transponder 5061 do T3662 aqui na posição 8. T3662, cotejamento correto, chame pronto. Camarada. T27, livre decolagem, pistão 0, vento 180 graus com 10 nós. Autorizada decolagem, cabeceira no 0, 5827. 16, pronto conforme rota do plano. 5065, o transponder, controle 119.8. Civil, tá comando à direita agora para interceptação do localizador. Azul 4071, corrija a frequência do controle 1998, Upper Zulu 16, após conforme rota do plano. Azul 071, ciente da sua solicitação de suspensionamento negativo agora, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, cotejo. Voo 1825, chama agora centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 125, 133, 25, voo 1825. Decolos 3-0, controle 1-2-1-1-9, decimal 8, coisa 119-8, então bom voo e boa noite. 119-8, obrigado. Julia, tu 1006, but not anymore. Okay, stand by. Oceana 6201, táxi, frente em Via Ponte Espera, chame torre no 96, ajustando 02. Azul 4071, no livre acionamento da metade. Uma digestão na 048, autorizada final do procedimento elétrico 3, essa para 2010, altimento 021, reponte estabilizado. Seu batalhão estabilizado, a mensagem está forte. Seu nome é 201, mantenha o ponto de espera. Voo 904, torre 1, com você, seu nome é 12. 1862, muito obrigado. Copia. 3858, Fortaleza, aprovado nível 370, via 3 do Luno 9. Decola da pista 10, preciso sair da Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5062, controle 1998. O controle 6748, Vanessa, está pegando o desvio à esquerda, proa 040. Mais 10 milhas, depois intercepta por meio próprio autoridade. Sim, entra, Salvador, o T3662 na posição 08, pronto para o posicionar, 3662. T3662, solo que após o parqueamento do Boeing da Volume 09, está livre seu acionamento chama para o táxi. Gente, após o parque do Gol na 09, está iniciando, já vai chamar para o táxi da 3662. Objeto 5827, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325-5827. Boa. Boa. Na 201 ali, mantém cabeceiro no 0. on the 077, contact now is the center 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Obrigado, boa. 12545, thank you, obrigado, bye bye, on the 077. Bye bye, have a nice flight. Thank you. Ok, Alfa comandante da Juliette, vamos na 04. Fizeram ontem livre decolagem da pista 10, vento 150 graus com 10 nós, com 10 nós. Pá 071 no Índia, ponto para chame 2186, ajustando 021 no bom ponto. Tensa 3258, aguarde previsão de mais 3 minutos. É, Paulo Salvador, tá 3662, 1-3-8 a bordo, alternando Fortaleza, 3 horas e 10, táxi da 3662. Tensa 3662, bate o Inter, ponto, espera turno 186, ajustando 021 no bom voo. Obrigado, livre táxi, ponto espera, chama a torre, 2362. Chama 86201, boa noite. Tá. Boa noite, chama 6201, da El. Chama 6201, contato radar na decolagem, supara o nível 360 na saída da El, após o direto do ao 360, após 2000, voa a Leda. Autorizado. Sim, subindo ao 360, após 2000, voa a Leda, 6201. Sete azul 4071, mantenha a posição. Estágio 22 da TAM, após Juliette, portão 02. Ok, pessoal, foi a voz, Juliette, posição 2. 601. Mantenha a posição, mantenha a posição, via Índia, mantenha, mantenha. Tá batendo o tempo, né? Confirme se tem condições de fazer a manobra 180 para retorno no pátio, confirme. Abre 04, por gentileza, mantenha a posição. Tá mantendo, é 04. Confirmando o trecho entre a Índia e a Juliette, se encontra fechado, tá? 3662. William, seu 6742. Torre, como é que está com a 62? Boa. Torre, Salvador, muito boa, 6748. Tá, fui ele, baixa travada, minha milha do externo. Visão. Torre, 6748, altímetro 1021, o vento 160 graus com 09 nós, livre pouso, pistão no zero. E depois, ó, 6743. parquear, já coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Boeing da Gol ao lado, no 2, tem livre acionar e pushback coordenação sanitária. Ok, vai coordenar então, o seu no visual com tráfego curta final no zero. Após a passagem do tráfego na curta azul 4071, ali mantém cabeceiro no zero. Eu tenho pré-aprovado 360, copio a guarda coordenação 400. Voo no 889, 360, aprovado, Galeão, decola no zero, curva à direita, sentido de saída da Euleda Bridge, intercepta upper pulo no zero, voa até Smart após conforme rota do plano. Transponder 5064, controle Salvador 119, decimal 8. Cotizamento correto também. 748, solos 44 à direita, 1219 solo, boa noite. Boa. Quatro 071, não alinhar, já tem livre decolagem da pista no zero, vento 160 graus com 089. Boa noite, Alfa, mantenha as 2 Alfa, 2 Juliette, tá, mantenha. Chama 6201, chama agora o centro de 125, décima 1, alterna 133, décima 2. 135, 1, alternando. 133, décima 2. 135, 1, alternando. Atalha 2224, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050. Apresente voo na prioridade para a chegada a mar. Na prioridade para a chegada a mar, informação Zulu, parceiro. 3990. 20 minutos, cópia, está na 6310. Escuta. Baixo. Poderia confirmar para o Azul 4071? Decolou os 46, controle 119, decimal 8. Bom voo, Azul 4071. 198. 10 Wind, aponte para Summit 1186, Juchono 021, bom voo. Juchono Pontera, Juchono 2186, Juchono 6310, copia. Proceda. Juchono 6310, Recife aprovado nível 350, via para o IC 58. Decola no zero, curva à esquerda, fecha de saída curta, transição Caju, 5060, transponder 1998, controle. Autorizado 350 para Recife, período 58, decola 10, curva esquerda, Cuca, Caju, 5060, transponder 198, ponto. Posição 62. Poxa, na 6310, correto, Sametron. Camará. Semana 2, decolos 48, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, Tan 3662. Tan 3858. Ali mantém, cabeceiro no 0, Tan 3858. Contato radar na decolagem, subo para o nível 370 na saída, Fuga, transição de bar. Subindo, 370, Fuga de bar. Tan 3662. Passarei 2224, autorizada final próximo de Electric Flow, dito para 210, altímetro 1021, reporte estabilizado. 1021, 2000, reporte estabilizado. Em livre decolagem, pista no zero. Decolagem, 3224. 313, controle Salvador, sem identificação, dito para 410 na chegada, bom, altímetro 1021. Quadrilha 58, decola 551, controle 119,